esqueci as regras do jogo e não posso mais jogar. Ver escrito na embalagem, use saia pra agitar. Vou com os outros pro abate, o meu dó não vai lucrar. Seja cedo ou seja tarde, quando isso vai mudar? Seja cedo ou seja tarde, quando isso vai mudar?